Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro blog de Sertão número 116. Né? Vamos aí responder as perguntas de vocês agora. Vamos falar um pouquinho aí das notícias da semana. Falar um pouco de Eldora, explicar um pouco para vocês. Apesar de estar muito em cima, mas eu vou deixar o podcast aí para vocês. Né? Para uma futura consulta aí no próxima corrida que tiver. E vou também falar sobre Indianápolis, né? Só para lembrar vocês, pessoal, nós estamos mudando um pouco o formato, né, do podcast, trazendo as discussões mais interessantes agora para o quarto ou terceiro bloco, né? Sempre o último bloco vai ficar as discussões mais interessantes. E o que eu peço para vocês é que vocês deem um feedback para nós, porque o podcast é feito por nós, mas é claro, voltado para vocês, né? O que adianta nós fazer o podcast para nós? E vocês não gostarem, então não tem motivo algum de estar fazendo podcast. Então, como é para vocês, eu gosto muito, quero muito ouvir vocês como está sendo aí, se vocês estão gostando ou não do nosso podcast, do nosso formato, de como será. Não vou sentir tanto hoje, porque eu tô sozinho, vai ser apenas a minha opinião, não vai ter ninguém para debater. Então, nas próximas edições, por favor, passem-nos o feedback aí de como vai ser, né, como vocês estão gostando do quarto de bloco. E por favor, mandem pergunta também, né? Manda pelo Facebook, pode mandar pelo WhatsApp também, por mim, ou manda e-mail pro Big One. O Raposo também tá sempre aí filtrando aí as informações. O mais importante, pessoal, vocês não esquecerem de estar sempre comunicando com a gente, né? E deixando suas perguntas para nós aí. Então vamos lá, então, pessoal. Perguntas, né? Eu quero começar com perguntas do Paulo Fernando Prado, ele que já participou do nosso podcast, em edições passadas aí. Lá no comecinho não, né? Lá atrás, na edição número 80, no comecinho foi bem difícil. Mas ele tá sempre conosco aí, o Paulo aí, né? Uma próxima edição que ele for possível participar, será bem-vinda a participação dele. E você que também está nos ouvindo, quem sabe um dia pode participar também. Bom, o Paulo pergunta que apesar dos problemas da Frontier Hall e o Mato X Jr., né? Lá em New Hampshire, se ainda são o melhor pacote do momento. Sim, é o melhor pacote do momento, né? Carro piloto, com certeza é. As coisas também são um pouco mais fáceis quando o time é single car, né? Porque vai tudo voltado e injetado para aquele carro, não tem com quem dividir. É claro que eles perdem menos tempo de pista, eles têm menos informação para capturar, né? Por exemplo, a Ant, que tem quatro carros, coloca os quatro carros na pista, então são quatro carros capturando informações para trazer para a central e eles ali decidirem qual o melhor setup, qual a melhor estratégia para a corrida. Você quando tem um carro só, é tudo mais complicado um pouco, mas com certeza a Frontier Hall está fazendo muito bem isso, né? Vem crescendo a equipe, vem melhorando a cada ano, né? E a sua ida para a Toyota com certeza foi muito boa e o Mato X Jr. está correspondendo muito bem o trabalho do time aí voltado para ele aí, né? Para finalizar, Paulo, para mim, na minha opinião, é sim o melhor pacote de momento, junto com Kyle Busch e o carro 18 e junto com o Keselowski com o carro número 2 também. Eu vou até arriscar aí Kevin Harvick com o carro número 4 e também o carro 22 com o Joey Logano. Esses aí para mim são os times do momento em destaque aí. No momento são os que estão dando o que falar aí. Eles estão sempre andando bem, sempre aparecendo bem e sempre são os caras que devem no final da corrida tá lá para vencer ela, tá lá para fazer um bom resultado. Enfim. Eu tenho aqui duas perguntas do WhatsApp, pessoal, duas participações interessantes, né? O Kleber Henrique, por exemplo, ele pergunta para nós, ele até perguntou na edição logo após o final de semana de Sonoma, né? Infelizmente eu acabei não falando, eu até pedi desculpa encarecidamente pro Kleber Henrique, né? Nós conversamos bastante, falamos bastante aí um pouquinho do passado aí, né? Ele perguntou de, sem ser o Road America, perdão, sem ser Sonoma e Watkins Green, né? Se já a NASCAR já correu já em outros mistos, né? Eu relembrei a ele que já correu em Riverside, né? Riverside é uma pista muito boa. Aliás, em Riverside, pessoal, o Emerson Fittipaldi correu lá em 75, uma corrida da Aeroc, né? Corrida da Aeroc junta um piloto de cada categoria pelo mundo. Né, para se encontrar o piloto perfeito. E o Emerson Fittipaldi, de 1975, venceu a corrida da Aeroc lá em Riverside, que era uma pista que a Cup correu muito tempo lá, né? Corrida desde 1958 a 1988. se eu não me engano, teve alguns anos aí de 58 foi a primeira corrida, mas parece que foi 60 e poucos que realmente começou a correr todo ano aí, né, a categoria por lá. Então, assim, é uma categoria, uma pista que era muito boa, pista clássica, por isso que eu gostava muito de ver, e eu já vi várias corridas antigas nessa pista. A pista hoje em dia está desativada, não corre mais nada lá. Ele pergunta também se nas outras séries, que nem a Truck Series, já correu também em road course. Correu sim, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a Truck Series 98, tá, pessoal? E tinha, por exemplo, Topeka, que era um road course, um road course muito bom, muito rápido. E tinha Portland, eles corriam uma parte de Portland, não era igual na, tipo, o traçado da Fórmula Indy, né, da IndyCar, que já correu há muito tempo atrás lá, mas tinha boa parte daquele traçado que eles corriam, né? E Portland corria tanto no misto como no oval. Eles tinham um oval lá que também fazia as suas corridas. Nós falamos também, né, sobre o Kyle Busch, sobre o título do Kyle Busch, como o Kyle Busch cresceu, né, com o título dele. E falamos também de outros assuntos, por exemplo, do Denny Hamlin, nós comentamos, né. Então, eu e o Kleber teve uma conversa muito interessante no WhatsApp. E esses foram os assuntos aí, essas foram as perguntas, né, que ele deixou para nós comentar aqui com vocês. O outro grande amigo nosso aqui é o Hélio Eduardo também, que está sempre junto comigo aí, junto conosco nas edições aí, participando, mandando, enviando perguntas, né? Ele também enviou perguntas para a edição número 116, mas é, da de Kentucky, como não saiu, a gente vai responder para ele agora, né? Ele pergunta assim, ele começa com comentar, foi que o Keselowski ganhou aquela corrida realmente no cheiro da gasolina, né, que nós já falamos aí lá no primeiro bloco sobre Kentucky. Realmente foi, ele, o Keselowski ganhou na rapinha, tanto é que não teve nem combustível para voltar com o carro pro Victory Lane. Depois o Eric começa a comentar um pouco sobre as pinturas dos carros, né, comentar qual é a mais bonita. Ele menciona aqui a do Kyle Busch do ano passado, o carro verde. Ele fala também o carro do Chase Elliott desse ano, que é uma pintura muito bonita, não sei se vocês vão lembrar aí de cabeça aí, mas foi o patrocínio da Sun Energy, uma pintura bonita, um pouco parecida com as pinturas do Danny Hamlin da FedEx do ano retrasado, né, onde que tinha aquele fogo que ia começar uma branca, ficava alaranjado, vermelho, depois ficava roxo, né, meio um azul, roxo, ia mudando a cor. Pintura muito bonita, né, que ele usou em Daytona, como bem menciona aqui o Hélio, né. E depois ele fala da pintura branca e azul do Kevin Harvick, que é da cerveja, de uma marca de cerveja. Ele pergunta aqui o que eu acho da pintura do carro número 7 do Regan Smith. É, pra mim a pintura do Regan Smith é muito bonita, né, é uma pintura que eu gosto muito. E principalmente ele teve uma pintura, pessoal, no Sonoma, não sei se vocês vão lembrar, né. Sonoma foi a pintura do Road Reapers Monster Shark, que é uns carrinhos que tem lá nos Estados Unidos, né, que chama Road Reapers, é o nome daquele tipo de carrinho lá. Seria aqueles carrinhos que correm na terra, que sempre faz os buguinhos, faz as manobras louconas lá, com as rodas grandonas lá, que eles falam Bigfoot, né. Então, foi um patrocínio muito bonito, eu tenho algumas fotos aqui, depois se vocês quiserem eu até compartilho com vocês essas fotos. Realmente foi uma pintura muito bonita, né, da Nickel Road, Nickel Road Reapers Monster Shark, foi o patrocinador aí dele em Sonoma. E as pinturas, né, convencionais aí do Regan Smith, também durante o campeonato, são sempre muito bonitas, né. E também, claro, com certeza, ele vem com cada semana com uma pintura nova aí. Então, assim, o Regan Smith está muito bem servido com as pinturas, né. Ele pergunta a pintura mais feia, né, qual é a pintura mais feia aqui. Mas pintura que eu não gosto, apesar de muita gente gostar, pessoal, é a pintura do Brad Keselowski. É uma pintura que eu não gosto, né, é uma pintura que eu não acho muito legal. É uma pintura que eu acho muito simples, é pintura branca escrito Miller, então eu não gosto muito dessa pintura. Assim como eu acho muito feia a pintura também do Joe Logano, quando eu tava com o patrocínio da Shell, né, aquela pintura horrível, aquela pintura amarela e vermelha. Eu não gosto muito daquela pintura. Então, assim, a Penske pra mim é o que tem os dois carros, é o time que tem os carros mais, com a pintura mais feinha aí. Eu não gosto mesmo, não vou muito com a cara, não me agrada muito não. Então vamos falar um pouquinho agora das notícias, né? Tem alguns assuntos interessantes pra falar, por exemplo, a punição de Matt Kenseth, né, após a corrida aí. ele foi, o carro foi para inspeção, aquela inspeção a laser, aquela inspeção um pouco mais demorada, né, o carro foi escolhido, e os Sturges, né, não foi aprovado o carro deles, né, o carro dele aí tinha alguns pontos que não estavam de acordo, e foi reprovado, o carro está punido. Eu creio que informações de uma punição mais severa deva sair ainda essa semana, talvez com multa, perda de ponto, trocado em probeixo, isso aí nós vamos descobrir um pouquinho mais para frente. Agora temos um assunto interessante para se falar, Denhai Jr., o desfecho da história dele, né? Ele que está afastado aí por problemas de saúde, quando ele volta, quando será que ele volta, o que será que vai acontecer, o que pode acontecer, é muito interessante aí essa história, vai ter muito assunto envolvido aí. Ele que já deu uma declaração, falou que é para ir com calma quando ele voltar, que não, ele não vai voltar com tudo, porque não vai estar bem ainda fisicamente 100%. Então, assim, eu queria conversar com vocês, né, sobre um pouquinho sobre esse assunto aí do Denhai Jr., quando ele volta. Por exemplo, ele já saiu da declaração já que Indianapolis e Pocono ele não corre, pelo menos essas duas corridas, ele não vai estar no carro 88. O Jeff Gordon já está no lugar dele, já foi anunciado no lugar dele, né? Nesse final de semana já em Indianapolis já corre o Jeff Gordon, né? E sim, uma possível volta do Denhai Jr., quando ele voltaria? Vamos colocar que ele voltaria em agosto, na primeira corrida de agosto, que seria o Watkins Glen. Será que ele volta? Será que ele tem chance de vencer? Que posição que ele vai estar no campeonato e o que vai precisar fazer para tentar se classificar? Lembrando que se ele voltar em Watkins Glen, né, voltando, então ele vai ter Glen, Bristol, Michigan, Darlington e Richmond. Apenas 5 corridas para ele tentar vencer, né? Caso ele estiver fora do top 30, ele precisa voltar para o top 30 e precisa vencer uma corrida, porque por pontos com certeza vai ser muito difícil, né? É praticamente impossível aí ele se classificar por pontos. Ele vai precisar voltar para o top 30 e vai precisar, se caso ele cair do top 30, talvez ele nem caia, mas eu penso que ele vai cair porque ele está somando 0 pontos, né? Está saindo zerado de todas as corridas, pelo menos mais 2 corridas zeradas, ele vai sim, deva sim sair no top 30, né? Mas ele voltando, ele tem Glen, né? Vai ter Bristol, que é uma pista que favorece ele. Temos 2 corridas boas que favorece ele, né? Que ele já venceu e favorece o Denhai Jr., que é Michigan e Richmond. São 2 corridas que eu acredito que, se precisar, ele vença. Talvez possa fazer toda a diferença na corrida, vencer, mas ele precisa ir bem nas outras também para ele voltar no top 30, né? Então, ele já falou de calma, já falou que precisa ter paciência com ele, já falou que vai voltar focado, vai voltar querendo correr, mas que não vai estar 100% ainda. Aí eu até deixo a pergunta para os senhores aí, como será esse retorno dele, né, do Denhai Jr. nas próximas corridas. Como eu já havia mencionado aqui, o Jeff Gordon, que é o cara detentor dos maiores números de Indianapolis, volta em Indianapolis, né, vai voltar a correr no carro 88. Então, uma porta boa aí, uma oportunidade boa para o Jeff Gordon aí se abriu. Então vamos torcer para o Jeff Gordon fazer bem e fazer bonito com esse carro de 88. Só lembrando que talvez o Alex Bowman seria um bom nome também, né? Já que ele fez um grande final de semana lá em New Hampshire. A sequência, talvez, se fosse com o Alex Bowman, talvez seria melhor. Mas estamos falando de Jeff Gordon. É o cara, conhece a pista, sabe andar, tá com vontade de andar. Passou aí meio ano aí vendo na cabine lá da Fox, comentando as corridas desses carros andar na pista aí. Eu tenho certeza que ele deve estar doido, babando de vontade para andar nesse carro com 88 e fazer bonito. E fazer bonito ele consegue, porque ele é um ótimo piloto, o Jeff Gordon. Aí uma dúvida também que eu quero deixar com vocês aqui, claro, né? Será que o Denhai Jr. vai ter chance de ir pro Chase? Será que ele consegue? Né, apesar de todo esse cenário que não está muito favorável para ele, não sei não, mas as coisas estão difíceis para ele. Talvez esse ano 2016 não vai ser o ano que nós vamos ver ele no Chase, e não vai ser o ano que nós vamos ver ele brigar pelo título. Eu quero muito e torço muito para que, pelo menos para salvar o nosso ano, ele vença Talladega, que é uma pista que ele domina bem, uma pista que ele anda bem. E ele e o pai dele é os caras que mais venceu aí em Super Speedways. Bom, vamos falar um pouquinho então de Eldora, né? Eldora acontece aí, a corrida da Truck Series aí nessa quarta-feira, uma corrida que vai anteceder aí o final de semana, né? Porque acontece na quarta, o final de semana começa na sexta. É, tudo preparado na Eldora, tudo certo. Ontem já aconteceu os passos, né? O Tyler Reddick foi o mais rápido no primeiro, no segundo foi o Christopher Bell, que venceu a corrida no ano passado. O Christopher Bell tá esse ano numa equipe de ponta, corre num carro que ele acabou participando aí, né? No grupo número 4. Então o Christopher Bell realmente é um bom nome aí para ser uma aposta aí para Eldora. Muita coisa deve acontecer, muita coisa tem boa para acontecer. É, por exemplo, o Bobby Priest, que foi muito bem ano passado, teve uma corrida ano passado em segundo, ele volta, vai participar. Ele, digamos assim, que ele é o cara mais preparado aí para vencer. Claro que temos o Christopher Bell, que foi o vencedor, que andou bem, né? Temos outros nomes aí, mas assim, o Bobby Priest vai com certeza fazer uma boa corrida. Não sei não, olha lá se talvez ele não vencer. Um outro destaque aqui também, pessoal, temos aqui alguns pilotos que ainda não correram, né, que eu quero falar para vocês. É o Shadow Creed, ele nunca correu na Terra, então ele faz aí sua primeira corrida na Terra, né, não tem experiência. Ele correu na Arco esse ano, ele fez algumas corridas na Arco esse ano. O Bad Bossel, são um outro nome também que apareceu no Trilist aí, ele já venceu corridas... Venceu não, ele participou de corridas na Arca já esse ano e fez corridas também na X1R Pro Cup, que é uma categoria bem regional nos Estados Unidos. O Jeff Green também fez duas corridas na Truck Series esse ano e duas o ano passado. É, o ano passado ele participou de uma corrida em Eldora, né, e acabou não avançando para o evento principal. Ele terminou, acabou ficando aí na bateria dele, que foi a quarta bateria. O Stuart Friesen, eu não encontrei nenhuma informação dele, assim como também nenhuma informação do Donnie Levster. Esses dois pilotos também estarão correndo aí. Eu creio que eles são regionais, esses caras aí, né? Eles devem já estar careca de andar nessa pista de sprint car, mas não de truck series. Um outro nome também é o Eifner. Ele tem experiência em Eldora, correu lá no ano de 2014, né? Terminou a corrida em 18º, fez boas participações, né, nas baterias que ele correu. E outro cara também é o Cody Gowling, ele também que volta no Truck 51, correu lá, correu no Kansas esse ano, né, e correu também no Texas. Ele não tem nenhuma experiência em Eldora. Então o Cody Gowling vai fazer a sua primeira corrida com o Truck 51 na Terra, nesse ano de 2016. Eu não achei nenhuma informação dele também correndo em pista de terra em outras categorias. E por último destaque aqui é o Kyle Larson, né, que correu em 2014 em Eldora. E acabou não avançando, né, até que avançou aí na corrida principal, né, no main event, mas ele não conseguiu ir muito bem e não venceu. Aliás, ele até quase venceu, estava lutando pela vitória ali, mas acabou não ficando para ele não. Só para informar vocês, tá, pessoal, o Kyle Larson vai correr no Truck número 24 da Gallagher Motorsports. Então vamos ficar de olho aí no Kyle Larson, que ele deve estar endiabrado aí. Eu li agora há pouco também uma notícia bem interessante do Rico Abreu. O Rico Abreu está bem apreensivo para fazer a sua estreia em Eldora, né? Ele quer fazer, ele quer correr lá. Então, assim, ele está ansioso, né? Não vê a hora de chegar a corrida para ver como vai ser o desempenho dele. Queria também informar a vocês, pessoal, passar até aqui os horários aqui para vocês e informar, né, sobre como funciona o sistema de classificação. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui como vai ser a programação lá em Eldora hoje, né? Às 18h15 acontece o Qualify. O que é o Qualify? Vão ser Qualify normal, né? Vão ser os truques, um por um na pista aí, tomando seus tempos. Depois vão ser divididos em 5 baterias, cada bateria de 10 voltas. Ou seja, os primeiros truques aí vão correr na primeira bateria, depois mais um tanto de piloto corre na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta, né? Vai ser dividido dessa forma aí, tá, pessoal? Lembrando que vai ser sempre, né, a quantidade de piloto aí. Claro que a primeira bateria, né, vai sempre com tanto de truque a mais aí, vai ser mais ou menos dividido de acordo com o número de truques inscritos, né? E o número tá bem alto, se não me engano tá com 38 pilotos inscritos aí. Então vai ser bem interessante aí acompanhar essas baterias. O Qualify define os pilotos, né, a posição dos pilotos, e essa posição vai ser seguida, né, o melhor cara classificado aí na bateria 1, né, ele larga na pole. O melhor classificado na bateria número 2, ele larga na pole bateria 2. esses pilotos aí vão todos avançar para o evento principal, né? Eles avançam para o evento principal e depois, temos, depois das 5 baterias temos a última chance, né? A last change, que aí sim classifica 25 pilotos para a corrida principal. Então alguns vão ficar de fora e na corrida principal, 10 horas da noite tem a largada e o bicho vai pegar, vai ser uma corrida muito boa. Lembrando que são 150 voltas divididos em 3 segmentos, porque vocês vão gostar e muito dessa corrida em Eldora. É tudo diferente do que vocês já viram. E só para informar para vocês, tá pessoal, o dono dessa pista aí, um dos donos, né? Não é o dono, efetivamente o dono, mas um dos donos aí, o majoritário aí, é o Tony Sturz, que é um apaixonado por sprint car e apaixonado por corrida na terra. Então tá tudo certo lá, tudo pronto. Ontem já aconteceu os dois packs, já falei também os resultados, né? O Tyler Reddick com barra rápida no primeiro, no segundo, no final, o Christopher Bell. Então agora é só aguardar realmente aí, vocês vão se amarrar nessa pista, nessa coisa de outdoor aí, que vale muito a pena assistir mesmo. Só para não perder o costume, né, vamos fazer a nossa aposta aí para Eldora, né? Temos aí até o momento 38 truques inscritos. O Ilombaro não vai ser uma boa aposta, creio eu, né? Ele que faz a sua primeira corrida na pista de terra. Então o Ilombaro não é mais barbada, né? Pode ser que ele surpreenda todos, mas não é aquela barbada mais. Então eu vou apostar nesse cara novo que quase venceu ano passado, que é o Bob Pierce. Então, para mim, quem vence a corrida é o Bob Pierce. Fica aí a minha aposta, né? O Elhão, que com certeza também iria apostar nele. O Lucão não sei, mas acho que o Elhão iria apostar no Bob Pierce junto comigo, né? Então essa é a minha aposta aí para Eldora. Já vamos dar um pulo então para Indianápolis, né? Corrida, só lembrando mais uma vez, Eldora acontece hoje, quarta-feira, né? Depois já começa já todo se voltar para Indianápolis, onde que temos a Xfinity Series e a Sprint Cup aí, né? Sábado e domingo as corridas, né? A Xfinity Series faz aí a sua quinta corrida apenas nessa pista, que lembrando que quem venceu a primeira corrida lá foi o Keselowski, o Kyle Larson venceu em 2013, o Ty Dillon venceu em 2014 e o Kyle Busch venceu lá o ano passado. O Kyle Busch que venceu tanto a Xfinity Series como na Sprint Cup, né? O Kyle Busch que varreu o final de semana. O Busch estava naquele momento doidão dele, que ele, quando ele tinha acabado de voltar da fratura que ele teve no pé, né, lá em Daytona. Então assim, o Kyle Busch deve ser um dos caras aí favorito. Ele que corre no carro 18 da Action Series, né, temos outros Drivers Cup aí nesse bolo aí. O Pomerle corre no carro número 2, o 42 vai estar o Kyle Larson. No 22 vai estar o Joe Logano, no 88 vai estar o Kevin Harvick, né? Só para falar do Kyle Larson, eu tenho certeza que Kyle Larson e Kyle Busch vai fazer aquela briga de novo, igual ele sempre faz, né? Vai ser aquele gato e rato ali durante a corrida toda, principalmente naquelas retas longas, eles vão trocar de posições várias e várias vezes, né? Porque sempre quando o Kyle Larson vem no carro 42, temos aquele carro injetado até no talo mesmo, o carro tá no último, tão injetado que tá. Assim como sempre o carro 18 também tá. A minha aposta, né, para Action Series, eu vou apostar um pouco até diferente. Eu não vou apostar no Cup Driver, tá pessoal? Vou apostar no Contender, que eu acho que é mais justo. Para mim, o melhor Contender nessa corrida vai ser o Justin Allgaier. Ele que vai fazer o melhor resultado aí do pessoal que luta pelo título. É, vai chegar tipo quarto, quinto ali, né? Vai ficar no meio da bagunça toda. Para mim, ele vai ser o melhor Contender no final de semana e na Xfinity Series. Agora vamos passar então para a Sprint Cup. Sprint Cup, que temos aqui alguns números interessantes para vocês aqui, tá pessoal? Até o momento foram 22 corridas disputadas por lá. A primeira em 94, quem venceu foi Jeff Gordon. Naquele ano teve 87 carros inscritos nessa primeira corrida. Foi algo absurdo, né? Nunca vi tanto carro inscrito numa corrida só. Então, sim, 87 carros, imagina o qualifier. Qual foi a duração desse qualify aí, né? Porque até 87, e aquela época era single car on track, então até o carro fazer duas voltas, tinha a opção ainda de fazer uma ou duas voltas, imagina cada carro fazendo duas voltas. Eu acho que começou o qualify 8 horas da manhã, acabou 5 horas da tarde, só acabou de noite porque ela não tem luz, não tem iluminação artificial. Mas enfim, um grande evento, é uma pista clássica, é o coliseu do automobilismo norte-americano, né? Uma das pistas mais velhas, assim como Daytona, assim como a pista de Milwaukee. É uma pista clássica, uma pista que todo mundo tem que parar para ver, porque a NASCAR tá correndo em Indianapolis, é isso. Só de estar em Indianapolis já merece atenção já, pessoal. Aí os senhores vão perguntar para mim, mas e as montadoras? Quem mais venceu lá? Chevrolet. Chevrolet, é mais fácil eu falar quantas vitórias outras tiveram do que eu falar quantas Chevrolet já teve. Fazem as contas aí. Foram 22 corridas até hoje. Ford venceu 3, a Pontiac venceu 1, a Dodge venceu 1 e a Toyota venceu a sua primeira corrida um ano passado, em 2015, né? 2003, desde 2003 até 2014, só dava Chevrolet. Né? Quem venceu em 2003 foi o Harvick, depois o Gordon, depois o Stewart, depois o Jimmy Johnson, depois o Stewart novamente. E assim foi caminhando. O Jimmy Johnson também tem várias vitórias, né? São 4 vitórias do Jimmy Johnson nessa pista. O Paul Manning também venceu uma corrida por combustível. O Ryan Newman venceu em 2003 com aquele patrocínio do filme dos Smurfs. Uma corrida muito sólida, ele largou em primeiro e terminou em primeiro. Uma corrida que só deu ele, só o Ryan Newman. Foi uma boa corrida. O Jeff Gordon venceu em 2014. Né? O ano passado o Kyle Busch venceu de forma dominante a corrida. Então com certeza temos bons números aí, temos boas perspectivas para essa corrida. Lembrando que a primeira corrida foi em 94, como eu já havia falado, e a última foi ano passado, né, 26 de julho do ano passado, com vitória do Kyle Busch. Quem largou da pole a última vez foi o Ryan Newman em 2013, né, quem largou vencendo, perdão, vitórias largando do top 5 foram 11 vezes e 14 vezes largando do top 10. Largando de 21º para baixo, né, de 22º, 23º, foram 3 vezes que venceram essa corrida. E o cara que pior largou e ganhou essa corrida aí, né, foi o Jeff Gordon, que largou em 27º e ganhou essa corrida em 2001. Temos também o cara que mais liderou voltas, que foi o Jeff Gordon em 2004, liderou 124 voltas, né, e o cara que menos liderou e venceu foi o Dale Jarrett em 1996, liderou apenas 11 voltas. O recorde da pista é do Bob Labonte, de 2.155.912 milhas. O recorde do Qualify é do Kevin Harvick, de 2014, com 188.470. E a dona Pietra está me chamando. Outras informações interessantes também de Indianápolis. Em 2008 foi o ano que tivemos mais trocas de liderança, que o total foram 26. Né? A chegada mais apertada foi em 97, entre o Rick Hurd e o Bob Labonte. Foi apenas 0.183 segundos a margem de vitória, né? E 2004 foi o ano que vimos mais bandeiras amarelas, no total de 13 vezes que a bandeira amarela subiu aos céus de Indianápolis. Aí temos aqui as médias, né? Entre 2011 e 2015, as médias foram 18 trocas de liderança, 5 bandeiras amarelas para 22 voltas, né, e sempre a chegada em bandeira verde, que não tivemos nenhuma bandeira amarela no finalzinho aí. As marcas, né, quem vai vencer, quem mais venceu aqui, eu já falei, né, que total aí, eu até mandei fazer a conta ao contrário, pedir para vocês fazerem a conta ao contrário, né, a Chevrolet venceu 16, a Ford 3, a Dodge, a Pontiac e a Toyota uma vez apenas. A equipe que mais venceu foi a Hendrick, com 9 vitórias, né, o Jeff Gordon... Jeff Gordon e o Jimmy Johnson são os mais importantes nessa pista aí, foram os que deram mais vitórias aí, com certeza, né? A Joe Gibbs com 4 vitórias, a Richard Childress com 3, a Robert Yates, que é uma extinta equipe aí, com 2, a Ray Everman também uma extinta equipe com 1, a Ricky Rush também extinta também com 1, a Enhard Ganassi também uma equipe extinta com 1, e é uma equipe que é atualmente está aí atuando aí, está muito bem, que é a Stewart Haas Race, com uma vitória que foi a com o Ryan Newman em 2013. Temos outras estatísticas aqui também, né, como o maior número de vitórias, que é o Jimmy Johnson, dos pilotos que estão em atividade, mas no, de todos os tempos, Jeff Gordon. Maior número top 5, Kenseth Stewart com 7, mas o, de todos os tempos, Jeff Gordon, 12. Top 10, Stewart com 11, todos os tempos, Jeff Gordon com 17. Poles, Kevin Harvick com 2, Jeff Gordon com 3. No total, em todos os pilotos, tá? Desde quando? Nas 22 corridas, vamos colocar assim. De voltas, 3.274 voltas, Bob Labonte, o que mais correu lá, Jeff Gordon. Voltas lideradas, Jimmy Jones, 302. No geral, 528, Jeff Gordon. Voltas lideradas na parte final da chegada, 17, Stone Stewart, Jeff Gordon, 19. Então, assim, o Jeff Gordon, pessoal, é o ícone aí de Indianapolis, é o cara que mais sabe andar. É, ele domina todos os recordes da pista aí. E tem, eu tenho certeza que o Jeff Gordon vai fazer uma grande corrida. Ele já deve estar numa seca lascada aí, né? Ficou um tempo sem correr. É, se aposentou ano passado, ficou sem correr, viu tudo da cabine. Ele estava com vontade de correr. E é uma pista que ele gosta e gosta muito. Ó, acabei de falar todos os recordes aí que tem. Números impressionantes. E realmente são de impressionar, né? Porque todos os quesitos que eu falei aqui, o Jeff Gordon é o melhor de todos. Corrida vai ser boa, corrida acredito que vai ser interessante, né? Temos aí a luta pelo Chase, tem um pessoal aí que começa a focar um pouquinho mais no Chase, abandona um pouco o resultado de lado aí, vai abandonar aquela necessidade gigante de vencer e vai ficar mais focado no companheiro. Que posição que o cara tá, que posição que eu tô, será que eu vou conseguir ir bem, será que eu vou conseguir ir mal? Então, assim, por exemplo, o Trevor Bayer, que logo deve herdar essa posição do Dan Hart Jr., né, que é o 16º atualmente, o Ryan Blaney também tá ali pertinho ali, o Casey Kane tá muito perto também, né, o Kyle Larson também tá pertinho ali, eu tenho certeza que esses caras aí, eles estão para lutar por essa vaga aí. E vai ser muito interessante essa briga, vai ter uma marcação entre eles. E começa também a ficar cada vez mais quente essa luta pelo Chase aí. E claro que um desses aí pode vencer também. O Casey Kane também pode vencer a corrida, que ele anda muito bem nessa pista. O Kyle Larson já mostrou um bom desempenho também. Pode ser que ele anda, que ele vença e que ele consiga uma vitória e avançar. Seu 12º piloto com vitória. Ou talvez até algum outro piloto que esteja aí dentro do top 30 consiga uma vitória. Por que não? Só para relembrar aqui vocês, tá, pessoal, um momento clássico aqui, uma das várias corridas clássicas aqui de Indianápolis, né? Essa aqui é uma menção honrosa para o meu amigo Pedro Mungart. Em 2009, o Juan Pablo Montoya estava muito bem nessa corrida, né? Ele viu-se o cara que mais volta tinha liderado. Ele foi pego uma punição por velocidade e ficaram uma marcação aí, parece que foi que meio armado para derrubar o colombiano, né? O Pedro ficou muito bravo ainda, falou que talvez deve ter sido uma armação da NASCAR, porque imaginam como foi pego aí, mas essa é uma das várias histórias aí, também, se eu não me engano, 2011 ou 2012, teve uma corrida aí que realmente deu o que falar, que foram os pneus da Goodyear, que a cada 10, 15 voltas, eles tinham que fazer uma parada, uma corrida que ninguém sabia quem ia ganhar. Os pneus simplesmente estavam esfarelando, pessoal. Então é uma história bem interessante aí também. Procure essas duas corridas que vocês vão deparar com boas histórias aí. 2009 e um ano que a Goodyear deu o que falar com os pneus que esfarelavam. Era 20 voltas no máximo, era pit stop, tinha que trocar pneu, tinha bandeira amarela. Foi uma confusão danada na tarde, foi uma tarde muito longa em Indianápolis. Até chegarmos na vitória. Se eu não me engano foi Jimmy Johnson em 2012, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas foi mais ou menos por ali. Entre list, até agora no momento 41 carros inscritos, né? Quem tá aí na degola aí? Ryan Blaney no carro 21, Josh Weiss no carro 30, Rich Source no carro 55, Ryan Ellis no carro 93 e o Cole Whiff no carro 98. Um desses aí, né, vão assistir a corrida do motorhome ou vão assistir a corrida em casa, né? Talvez não quer ficar na pista e vai para casa, mas não vão participar da corrida. Lembrando que atualmente são 40 carros que correm, não são mais 43, são 40 carros agora que participam da corrida. De piloto diferente, que não temos grandes pilotos, grandes nomes, né? O maior nós já comentamos bastante sobre ele, que é o Jeff Gordon, que vai estar no carro 88 no lugar do Ryan Jr. E minha aposta nesse final de semana vai para ele. Jeff Gordon vence essa corrida, Jeff Gordon vai mostrar ainda que tem bala na agulha, que tá focado, tá dedicado e que vai, assim, vai dar vida ao coração aí para vencer essas duas corridas que ele vai participar, porque o Jeff Gordon é um excelente piloto, é um amante da NASCAR e vai mostrar para todo mundo que o velhinho ainda é bom no volante. Bom, pessoal, então é isso mesmo, né? O bloco aí vai se encerrando por aqui, a edição número 116 vai se encerrando por aqui também. Eu quero desejar a todos vocês uma boa semana. Só por favor, votem-nos, dê os feedback para nós, como foi a edição, como o que precisa melhorar, o que tem que ser implementado, o que tem que tirar. E claro, os meios para conversar com vocês, vocês já sabem, mas só para relembrar, né? Tem a página no Facebook True Wide, tem os grupos lá, Loucos pro Nascar, Nascar só para fãs, tem a Nascar Home Tracks, tem também a página do Big One Brasil. Eu irei estar criando, né, um grupo no WhatsApp e também uma conta no Instagram, né, do podcast True Wide, para vocês mandarem suas perguntas e nós também estar sempre ligados aí com vocês. Pessoal, um grande abraço e cuide-se bem.